Antes de começar, quero pedir desculpa. Falar de sentimento aqui é uma loucura. Eu tô sem postura. Estou gravando esse vídeo pra que chegue a ela e dizer que eu cansei. Sei quinta opção na vida dela, essa é a última vez. Vou contar tudo pra você. E pra me ajudar, compartilha e marca ela. Tô de ressaca recaída, devo de correr pra sua vida. Ai, ai, ai, desse amor tomei foi de litrão, e a cirrose atingiu de cheio o meu coração. Tô de ressaca recaída, devo de correr pra sua vida. Ai, ai, tomei fonte de litrão, e a cirrose atingiu de cheio o meu coração. E aí vai meu abraço ao meu grande amigo Moacir Scarabelli Produções. Tamo junto, irmão. Tô gravando esse vídeo pra que chegue a ela e dizer que eu cansei. Seguinte opção na vida dela, essa é a última vez. Vou contar tudo pra vocês. Pra me ajudar, compartilha e marca ela. Tô de ressaca recaída, devo de correr pra sua vida. Ai, ai, ai, desse amor tão foi de litrão, e a cirrose atingiu de cheio o meu coração. Tô de ressaca recaída, devo de correr pra sua vida. Ai, ai, ai, desse amor tomei foi de litrão, e a cirrose atingiu de cheio o meu coração. Tô de ressaca recaída, devo de correr pra sua vida. Ai, ai, ai, desse amor tomei fonte de litrão, e a cirrose atingiu de cheio o meu coração. Eita paixão do canto.